vida. Eu preciso mudar todo dia pra escapar da rotina dos meus desejos, por seus beijos, dos meus sonhos. Eu procuro acordar e perseguir meus sonhos, mas a realidade que vem depois não é bem aquela que planejei. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti. Por isso hoje estou tão triste. Querer estar tão longe de poder. E quem eu quero estar tão longe, longe de mim, longe de mim, longe de mim, longe de mim. Obrigada. Maravilhoso. Matou a pau.